gostaria de viver, pensando que um dia irá vencer. Nunca desista, pois cedo, siga seu caminho, não tenha medo. Você vai ganhar.